Disseste-me adeus um dia, fiz tudo para o esquecer. Na tua minha mão fria, sentiu-se triste morrer. Na vida não vale a pena sentir saudades de alguém. Tudo morre e tudo esquece. Morre a saudade também. Morre a saudade também. No coração onde mora saudades quem as não tem. Quando uma guitarra chora, quando uma guitarra chora, fala pela boca da gente saudades quem as não tem. Saudades quem as não sente, saudades quem as não tem, saudades quem